A última bala. Na casa dos 50, aquele sujeito que sempre poupou e viveu de forma tão segura, não esperava que o que iria atrapalhar os planos da sua vida seria uma cena retirada de filmes de terror. Quando se trancou no porão, o medo de morrer corria pelas suas veias, fazendo mover-se mais rápido do que achava ser capaz. Horas depois, o que lhe restou, além das dores no corpo, foram só arrependimentos e uma arma. Uma combinação perigosíssima, ele sabia. Encarou a escuridão do cômodo, e enquanto reunia forças para se levantar, viu através da janela de ventilação as sombras fora da casa passando. Um calafrio surgiu. Mas tudo bem. Há um problema maior a ser resolvido antes do fim. Por que somente os piores momentos parecem apropriados para essas coisas? A cada passo ele se aproximava da escada e pensava em uma abordagem diferente de começar aquela conversa. Meu Deus, como é difícil. Ele subia e a cada degrau planejando o recomeço. Estendeu sua mão e girou a maçaneta. Coitado. Logo ele, que sempre poupou e viveu de forma tão segura, teve um último projeto dispensado ao notar que aquela porta estava trancada do lado oposto ao seu. Este podcast foi inspirado pelo mundo de Resident Evil. Texto e edição por Diego Maciel. Imagens do post por Fabiana. Música por Stanley Gavick. Mundos Apagados é uma iniciativa do site gaveteiro.com. Muito obrigado pela sua audiência e compartilhe com seus amigos.